Boa noite, seja bem-vindo ao Antena News. A região do Douro Vinheteiro pode perder a distinção de Património da Humanidade devido à construção da barragem do Foz Tua. As quatro últimas scut vão começar a ser pagas já a partir de amanhã. A um dia da cimeira decisiva para o futuro do euro, o Reino Unido ameaçou não aprovar as alterações aos tratados europeus se isso ameaçar a soberania britânica. O Porto empatou ontem com o Zenit de São Petersburgo em casa e está fora da Liga dos Campeões. O Benfica é agora o único clube português em prova. Quarta-feira à noite. O momento ideal para nos dedicarmos à arte e cultura. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, Juliana Melim leva até si o que de mais importante se passa nos mundos do cinema, música e espetáculo. Fique a saber o que poderá fazer diferente nesta semana, neste espaço informativo de 30 minutos. Arte e cultura, às quartas-feiras, às 8h30 da noite, com a apresentação de Juliana Melim, aqui mesmo, na Antena Web. Porto foi eliminado da Liga dos Campeões ao empatar ontem com o Zenit de São Petersburgo e desceu para a Liga Europa. O clube azul e branco apenas conseguiu um empate a zero a jogar em casa, o que foi insuficiente para passar aos oitavos de final da prova milionária. O Benfica joga esta noite com os romenos do Hotelul Galati. A vitória no jogo desta noite representa 800 mil euros nos cofres da Luz e a liderança do grupo. Com a saída do Porto da Liga dos Campeões, depois do empate com o Zenit de São Petersburgo, o Benfica é o único representante português nos oitavos de final da prova. O jogo começa às 19h45. Paulo Portas defende alterações limitadas nos tratados europeus, sobretudo para evitar problemas nas ratificações. Além disso, explica o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, é importante que essas alterações se centrem nas questões da moeda única e que permitam manter o euro. Um dia antes do início da cimeira decisiva para o futuro da moeda única, o Reino Unido ameaçou chumbar qualquer alteração aos tratados europeus se essas alterações colocarem em causa a soberania britânica. Paris fez saber, entretanto, que não admite sair desta cimeira sem a tomada de medidas fortes para alterar a corrente da crise e fortalecer o euro. A região do Douro Vinheteiro pode perder a distinção de Património da Humanidade por causa da construção da barragem de Foz Tua. O relatório foi entregue em junho deste ano ao governo português e, segundo a Unesco, a construção da barragem colocará em causa os valores que fizeram com que aqueles bens patrimoniais fossem considerados Património da Humanidade. No verão de 2012, a Unesco irá reavaliar a situação. A EDP, por seu lado, garante que a barragem é para continuar, mas que está a reformular o projeto para que este não seja a causa da perda do Estatuto de Património da Humanidade do Douro Vinheteiro, mas que seja sim uma mais-valia para a região. A partir de amanhã, todas as scut terão portagens. As populações e os empresários das regiões da Autostrada 22, 23, 24 e 25 estão preocupados com o grande aumento da despesa e alguns garantem mesmo que existem negócios que podem fechar e a economia das diferentes regiões vai sofrer com isso. Os identificadores custam 27,50€ cada um e já há uma corrida aos dispositivos. José Sócrates vai ser ouvido no tribunal no dia 9 de janeiro. Em causa está o processo Universidade Independente, onde José Sócrates se formou. A Câmara Municipal do Porto faz descontos de 50% em multas, se as mesmas forem pagas dentro de 5 dias. A medida já está em vigor há um ano, mas a maioria das pessoas desconhece a sua existência. Mesmo assim, segundo dados da Câmara Municipal do Porto, a taxa de adesão a esta iniciativa é de 27%. Foram hoje homenageadas as seis primeiras enfermeiras paraquedistas de Portugal. As Seis Marias, como ficaram conhecidas, foram as primeiras mulheres a entrar para o paraquedismo em 1961. O seu papel foi muito importante na ajuda às populações das ex-colónias por alturas da guerra colonial. O IPO de Lisboa tem um novo serviço de apoio a doentes com tumor cerebral. Disponibilizou uma linha telefónica, o Tempo de Viver, para onde os doentes com tumores cerebrais primários podem ligar e serem atendidos por enfermeiros de neurologia, que lhes esclarecem as dúvidas e monitorizam o tratamento que o doente está a efetuar. Todos os anos chegam ao IPO da capital cerca de 160 novos casos, num total de 1000 por ano. Dores de cabeça, compulsões, trocar as palavras são alguns dos sintomas que podem ser indicativos de tumor no cérebro. Um ano depois do tornado que atingiu Tomar, Ferreira do Zêzere e Sertã, a população ainda continua à espera de ajuda prometida pelo Estado. O Presidente da República pediu na altura que a ajuda fosse rápida para evitar repetir os erros do passado, mas até hoje nada se sabe sobre o processo. Uma marca de queijos da Beira Baixa conquistou a medalha de ouro num concurso em Inglaterra. O queijo amarelo da Beira Baixa é considerado um dos melhores do mundo e os produtores dizem que este prémio é mais um trampolim para a exportação. Este foi o Antena News de hoje. A seguir fique com Vítor Ferreira e o Jukebox. Boa noite.